André Cedis, um tal de Ibicoara. Vi que você viajou, cada dia num lugar. Parece que meu processo de esquecer tá mais devagar. E pensar que eu levantei pra não ser mandado embora. Porque se não fosse isso, eu tava na cama até agora. Eu não tô grilado pelo fato de já ter alguém. Não te quero infeliz, só queria tá feliz também. Eu tô tentando outra boca igual abaixo, mas ultimamente eu tô inamorável. Eu tô tentando superar o insuperável, mas depois de você eu tô inamorável. Ultimamente eu tô inamorável. Eu tô tentando superar o insuperável, mas depois de você eu tô inamorável. Alô, Adrian CDs, canal Bruno Salles. Tamo junto. Batata CDs, Alê Divulgações. Estoura Malu aí. Vi que você viajou, cada dia pro lugar. Processo de esquecer tá mais devagar. E pensar que eu levantei pra não ser mandado embora. Porque se não fosse isso, eu tava na cama até agora. Eu não tô grilado pelo fato de já ter alguém. Não te quero infeliz, só queria tá feliz também. Eu tô tentando outra boca igual abaixo, mas ultimamente eu tô inamorável. Eu tô tentando superar o insuperável, mas depois de você eu tô inamorável. Eu tô tentando outra boca igual abaixo, mas ultimamente eu tô inamorável.